Quando perco a fé, fico sem controle e me sinto mal, sem esperança. E ao meu redor, a inveja vai fazendo as pessoas se odiarem mais. Me sinto só, mas sei que não estou, pois levo você no pensamento. Meu medo se vai, recupero a fé. Me sinto que algum dia ainda vou te ver. Sendo vontade, sendo vontade, sendo vontade, a gente vai se encontrar. Tenho certeza numa bem melhor. Sei que quando canto você pode me escutar. Você me faz querer viver, e o que é nosso está guardado em mim e em você. E apenas isso basta. Me sinto só, mas sei que não estou, pois levo você no pensamento. Meu medo se vai, recupera. Vai me fazer sofrer ainda mais. Estou aqui pra dizer que eu jamais quis te ver assim, quis te ver assim. Me escrever aqui, aqui. Quis sentir. Mas espero que daqui pra frente tudo se renove pra nós dois. Nossas vidas são tão diferentes. Mostrar exatamente pra onde ir. Que temos muito que viver. Me enganar o tempo não dá mais. Estou aqui pra dizer que eu jamais quis te ver assim. Quis te ver assim. Quis me ver aqui. Tudo que senti. Mas espero que daqui pra frente que daqui pra frente tudo se renove pra nós dois. Nossas vidas são tão diferentes. Viva agora tudo que sonhou. Muita coisa ainda está por vir. Muita coisa ainda vai mudar. Esse é meu preço pra deixar você ir. Cada vez mais te vejo em mim. decida, vai querer o mal ou o bem pra sua vida. O tempo é muito curto, não pode demorar. Escolha qual caminho você vai querer trilhar. Tudo nessa vida é merecimento. O que a brisa leva, volta com o vento. Se não se decidiu, então corra atrás. Entre o bem e o mal, eu fico com a paz. E pouco tempo pode ser demais pra quem sabe o que quer. Que guardem você nunca quis escutar. Mas eu guardo em meu peito. Eu só queria uma chance pra falar. Quebrar o silêncio. Verdades que você nunca quis escutar. Que guarde meu peito. Isso que eu sinto é tudo que você quer. E quebra seu sonho. Porque você procura em outro alguém qualquer. Eu sou o disco que você não quer mais ouvir. Sabendo que vai doer. Sabendo que é sobre você. Estou aqui só pra te cobrar. você disse que iria ser pra sempre, mas não foi assim. Agora o que me resta? Escrever nessa carta pra lembrar. Eu passo tanto tempo só te procurando em um outro alguém, mas não posso me enganar. Sinto sua falta e ninguém pode ver. Preciso de você. Preciso de você. Essa noite. Você disse que iria ser pra sempre, mas não foi assim. E agora o que me resta? Escrever nessa carta. Preciso de você. Onde há na história da vida, onde me perdi, onde me... passa, mas sinto. Cada tem seu destino. Prometa nunca me dizer nunca. Pouco a pouco, cada vez mais, minha única certeza é você. Quando tudo acabar, será você e eu mais uma vez. sentir. Quando tudo acabar, será você e eu. Mais uma vez, posso sentir a melhor parte de mim. A melhor parte de mim. A sua presença já me faz tão. Você vai estar aqui. Me diz pra contar. posso controlar meus sentimentos, mas fico feliz só de te ver. Palavras certas podem consertar um erro, mas são os erros que fazem as palavras viverem para sempre. O destino me fez ir embora. O tempo vai nos dizer quem é quem. Pode não ser o fim da nossa história. Ah, o destino me trouxe até. Que não foi fácil, isso nunca iria ter fim. Você ainda estaria longe e eu ainda estaria aqui. Oh, eu só queria te dizer. Eu tentei não lembrar de nada, mas não pude controlar eu mesmo. Suas memórias estão muito perto e nelas eu ainda estou preso. Oh, preciso que você saiba que eu me importo. Eu só queria te dizer que eu não posso esconder. Nem você pode negar. Então as diferenças são. Sentimentos que estão aqui, que vem